você teria coragem de arrancar páginas da Bíblia Sagrada para fazer cigarros de maconha? Tenho certeza que a maior parte das pessoas me responderia: de jeito nenhum. Jamais arrancaria uma página da Bíblia e muito menos para fazer um cigarro. Pois bem, com tanto papel que há no mundo, veja a notícia que saiu no jornal. Alunos da USP fumam maconha com páginas da Bíblia. E o jornal mostra a foto de uma Bíblia aberta, com a erva do diabo dentro e a mão de um moço arrancando a página sagrada. O texto ao lado da foto diz assim: os universitários gostam do papel da Bíblia para enrolar o baseado. E abaixo tem a foto de um aluno, já com a página da Bíblia enrolada em forma de cigarro, colocada na sua boca e acendendo o baseado. A notícia é mesmo de estarrecer, é de revoltar. Mas o que causa mais surpresa ainda é que isto não está sendo feito por marginais ou por pessoas de baixo nível, mas por alunos da mais avançada universidade do Brasil, onde, para se passar no vestibular e entrar, o estudante tem que ter muito preparo intelectual. E lendo a notícia, nós encontramos o universitário Armando, de 35 anos, que deu o nome falso, mas não mentiu a idade, aluno do curso de filosofia da USP, dizendo o seguinte: é interessante ler a página da Bíblia antes de arrancá-la para enrolar o baseado. Experimentei alguns trechos de Apocalipse e foi muito bom. Outro estudante da USP, de 21 anos, do curso de Economia, que deu o nome de Davi, disse ao jornal que roubou uma Bíblia, fumou as páginas em branco e depois deu o livro de presente à sua mãe. Muitos estão ouvindo e dizendo: o mundo está perdido, é o fim do mundo mesmo. É, mas preste atenção. Não está perdido, não. Existe um fato verídico, muito parecido com essa notícia, que eu quero lhe contar. Na Índia, país de muitas religiões, um missionário americano estava distribuindo Bíblias Sagradas. Ao oferecer um exemplar a um homem, o missionário teve como resposta um monte de palavrões e ameaças. Sem se abalar, ele continuou insistindo para que aquele homem mau, blasfemo, aceitasse a Bíblia. Zombando, o homem disse: se eu pegar essa Bíblia, eu vou fumar todas as suas páginas. O missionário respondeu: eu aceito com uma condição, que antes de fumar, você leia cada página. O homem mal concordou, pegou a Bíblia da mão do missionário, abriu e arrancou uma página qualquer. Leu na frente do missionário, terminou de ler, colocou o fumo enrolou, acendeu e, entre uma baforada e outra, ria muito e dizia: olha o que eu vou fazer com a tua Bíblia. E o missionário disse: faça como combinamos. Fume a Bíblia inteira, mas antes de fumar, leia cada página. Pois bem, o missionário foi embora. E aquele ímpio, aquele homem mau, que desprezava as coisas de Deus, que desprezava a palavra de Deus, ficou com aquela Bíblia. E ele tinha prazer de fazer isto na frente das outras pessoas, ou em roda de amigos, ou nos bares. Ele se divertia arrancando as páginas da Bíblia, lia e depois fumava. Anos depois, aquele missionário estava numa reunião com muitos outros evangelistas e um grande auditório, e eles discutiam novas estratégias para a distribuição de Bíblias naquele país. De repente, um homem no auditório interrompe o orador e diz: estão vendo aquele missionário? Eu tenho certeza que ele não me reconhece, mas se lembra do que eu vou contar. Há alguns anos, ele me ofereceu uma Bíblia e eu recusei, dizendo que se pegasse aquele livro, eu fumaria todas as suas páginas. E ele concordou, desde que eu, antes de fumar, lesse cada página. Pois bem, eu fumei todo o Antigo Testamento. Depois eu fumei o Evangelho de Mateus. Depois eu fumei o Evangelho de Marcos. E fumei também o Evangelho de Lucas. Mas quando eu fui fumar o capítulo 3 do Evangelho de João, eu li o versículo 16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e eu não conseguia enrolar aquela página, nem colocar fumo, nem acender, nem fumar. Aquela palavra continuava falando no meu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele momento, eu compreendi o amor de Deus. Eu que era mau, blasfemo, eu que era um homem ímpio, senti o quanto Deus me amava. E eu me rendi àquele amor. Entreguei a minha vida e aceitei Jesus como meu único Salvador. Hoje eu estou aqui para me juntar a vocês e dizer que quero trabalhar como voluntário na distribuição de Bíblias para o meu país. O auditório rompeu em palmas e eles viram que se cumpriu aquela palavra que o próprio Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nós estamos falando, repetindo, e em meio a escárnios, zombarias, perseguições, agressões, nós continuamos falando, pregando, distribuindo, semeando, porque sabemos que esta palavra é poderosa. Ela nunca voltará vazia. Pessoas que hoje nos odeiam, amanhã serão como nós, pregadores da palavra de Deus.